Quem são os profetas cujos nomes Deus o Altíssimo revelou no Alcorão Sagrado? Deus nos relata no Alcorão Sagrado os nomes de 25 desses profetas, que são citados em partes diferentes do Alcorão. E há alguns versículos que unem entre os nomes de alguns dos profetas. Há uma série de versículos em Surat Al-An'am, onde Deus cita o nome de 18 profetas após citar Abraão, o patriarca dos profetas, e algo da sua história. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. E esse nosso argumento, o argumento do monoteísmo, concedemos a Abraão contra o seu povo. O primeiro desses profetas citados nessa série de versículos, Abraão. Elevamos em escalões a quem queremos. Por certo, teu Senhor é sábio, onisciente. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ. E o dadivamos com Isaac e Jacó. A ambos guiamos, e a Noé guiamos antes. Agora mais três profetas, Isaac, Jacó e Noé. Já são quatro, Abraão, Isaac, Jacó, Noé. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. Depois, e de sua descendência, da descendência de Noé, guiamos a Davi e a Salomão e a Jó e a José e a Moisés e a Arão, e assim recompensamos os benfeitores. Já são 10. Os versículos continuam. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. E a Zacarias, e a João Batista, e a Jesus, e a Elias, todos eram dos íntegros. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. E a Ismael, e a Eliseu, e a Jonas, e a Lut, e a todos preferimos aos mundos, preferimos sobre os humanos, e os elegemos sobre os humanos. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. E dentre os seus pais e as suas descendências e os seus irmãos, ou seja, dentre aqueles que são os pais dos profetas, os filhos dos profetas e os irmãos dos profetas, há aqueles também que são guiados e são íntegros, porém não todos, mas os profetas são todos íntegros. E quem ouvir as histórias dos profetas conforme o Alcorão Sagrado e conforme a profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas, irá perceber que o Alcorão veio resgatar o respeito aos profetas e veio resgatar as verdadeiras histórias que devem ser atribuídas a eles, e mostrou que todos eles são imaculados, íntegros e bem guiados por Deus. هي الله أم بإبراهيم الخليل المصلي هي الله أم بموسى الكليم نور القرون هي الله أم بإسماعيل وصالح شمس هي الله أم بمن صلى في ظلام البطون. jamais Deus enviaria algum profeta sem guiá-lo, sem torná-lo íntegro e exemplo e modelo para os humanos que Deus ordena segui-los. Então, entre os seus pais e seus descendentes e seus irmãos, também há os íntegros, e os selecionamos e os guiamos a uma senda reta. Ila siratim mustaqim. Nós pedimos a Deus que nos guie a senda reta em todas as orações. Nós dizemos: Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Guia-nos a senda reta, a senda, o caminho daqueles a quem o Senhor agraciou. Então, quem são esses que Deus agraciou? Em primeiro lugar, os profetas. Por isso, Deus nos diz aqui: esses são aqueles que Deus guiou a senda reta. Por isso, sigam o caminho deles. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Essa é a orientação de Deus, a qual Deus orienta a quem deseja de seus servos. E se eles tivessem associado a Deus algum ídolo, todas as suas ações seriam anuladas. Ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwa fa in yakfur biha ulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Esses são aqueles a quem Deus concedeu o livro, a lei e a profecia. Se estes descreem, ou seja, Deus diz ao profeta Muhammad, se esses que são seus contemporâneos e são seus opositores não querem crer naquilo que é revelado a ti, outras pessoas irão crer em ti e irão crer nessas palavras. Ulaika alladhina hada Allah. Portanto, siga a orientação deles. A palavra é dirigida ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Pensem bem no que dissemos antes. A orientação de Deus é única. Um profeta segue a mesma religião que o outro profeta seguiu antes dele. E Deus diz ao profeta Muhammad: siga a orientação desses profetas. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ. Dize: não peço a vós recompensa alguma. Isto é só uma lembrança para os humanos, para os mundos. Então, assim Deus citou 18 profetas nessa série de versículos. Então, citamos nesses versículos, lemos nesses versículos: Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Davi, Salomão, Jó, José, Moisés, Aarão, Zacarias, João Batista, Jesus, Elias, Ismael, Eliseu, Jonas, Ló. E foram citados outros profetas em outras partes do Alcorão individualmente. Os outros 7 profetas que foram citados, e com eles completamos o número de 25, temos Adão, Idris, Hud, Salih, Shu'aib, Zulkifl e Muhammad, a paz de Deus esteja com todos eles.